O começo é triste, o pior vem depois. O feijão com arroz quando começa a faltar. A criança chorar, mamãe eu quero mamar. O café com o presidente nunca fica a desejar. Tem cultura, tem lazer, tem esporte pra você. Promessas de melhora saem da boca para fora. Só bobo acreditar, a estatística é matar. Um leão por dia, nossa sina é andar. Pelo caminho estreito nunca falta aprovação. Tem droga, tem dinheiro, tem sexo de montão. A morte e a vida não dão trégua pros irmãos. Aqueles que se entregam não merecem meu perdão. Antes tarde do que nunca, a vitória vem do céu. Semente de um sonho germina, coração bombeia. Letra pra caneta, explosão de uma canção. Chega, fico arrepiado quando o verso é cantado. Sabendo que sou lembrado, efeito vem do passado. Guerreiros aliados, meu salve vá com amor. Nunca esqueço dos quilombos, das guerras que não tem fim. Antes contra o fazendeiro, hoje contra quem herdou. É tudo flores, de dentro do caixão é tudo flores. Pra quem herdou uma mansão é tudo flores. De dentro do caixão é tudo flores. Pra quem herdou uma mansão é tudo flores. De dentro do caixão é tudo flores. Pra quem herdou uma mansão. Companhia hereditária começa a se fazer. Habeas corpus do delito, decoro parlamentar. Cadê a constituição? No Brasil não existe não. Suborno desonesto faz o rico sempre certo. Nunca canso de cantar, isso um dia vai mudar. Espero não morrer antes disso acontecer. Superfaturado, apedrejo o Senado. Pois estão sempre errados, ainda fazem CPI. Entre a fome e a desgraça, meu rap quem seduz. Tipo Cristo na cruz, o diabo reduz. O homem ao Adão e Eva e Ló. Hoje o crack predomina nas esquinas. Nas igrejas os fiéis lotam as vigílias. A mente do homem que é temente a Deus. Seguir os conselhos hoje não é mais ateu. Com tantos mortos, será que o próximo é eu? É tudo flores. De dentro do caixão é tudo flores. Pra quem herdou uma mansão é tudo flores. De dentro do caixão é tudo flores. Pra quem herdou uma mansão é tudo flores. De dentro do caixão é tudo flores. Pra quem herdou uma mansão. A mãe sente, não aguenta o sofrimento. Sabendo que o filho se foi no sopro do vento. Foi um a mais, que não passou de 18. Igual essa história tem um monte no morro, presenciei. Sou forte, não chorei. Com o mic na mão, eu mesmo fiz a minha lei. 10 mandamentos, cotidiano violento. Herdei a favela e ela me iluminou. Provou que o bem e o mal caminham lado a lado. Que o certo é Deus e quem sou eu pra julgar. Mas se eu pudesse fazer, sabia por onde começar. Primeiro mandamento e pro júri popular. Político sacana sua sina, rouba sua sentença. Devolver a nação, o dinheiro tirado do aposentado mal pago. A criança faz sexo em troca do pão. O preconceito existe, o funeral que provou. De cada 10 mortos, 11 são da minha cor. Todos os afrodescendentes que o Brasil não amparou. É tudo flores. De dentro do caixão é tudo flores. Pra quem herdou uma mansão é tudo flores. De dentro do caixão é tudo flores. Pra quem herdou uma mansão é tudo flores. De dentro do caixão é tudo flores. Pra quem herdou uma mansão.